Nosso tema dessa noite é maldade ou ignorância. Então ele está nos colocando duas situações, ou maldade ou ignorância. Mas no que exatamente isso? Então a gente pensa nas diversas situações do nosso dia a dia em que a gente principalmente vê os acontecimentos exteriores, fora de nós, e a gente muitas vezes acaba julgando se aquilo que aconteceu é maldade ou é uma ignorância. E é claro que a gente deve trazer isso para individualmente cada um de nós. Foi falado ainda semana passada uma conceituação do que é Deus. E foi dito que Deus é a inteligência suprema e a origem de todas as coisas. Sendo então a origem de tudo, fica uma pergunta: Deus criou também o mal? Para que a gente possa pensar nisso, se é que a gente já não pensou nisso. O que que é maldade? Maldade também, por definição, é uma ação má. E o mal é diferente daquilo que deveria ser, é uma imperfeição. Então, tudo aquilo que não está de acordo, que está imperfeito, a gente julga como mal. E a maldade, então, seria uma ação que manifesta esse mal. E a ignorância é o estado de quem ignora ou desconhece alguma coisa. Então, só por essas duas definições, a gente já consegue discernir um pouco sobre o título, né, de maldade ou ignorância. A maldade é quando a gente executa alguma coisa de forma imperfeita, ou seja, em desacordo com o que é a perfeição. E a ignorância é o desconhecimento. Então a gente pode também agir errado, mas por desconhecimento. Lá no Livro dos Espíritos, numa pergunta, ele pergunta o seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta é: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Também em cima disso, a gente já começa então a traçar algumas ideias. Tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus é bom, é bem. E o que começa a se afastar é mal. Então quando a gente muitas vezes comete erros, para não ter que olhar sempre para os outros, né? Vamos olhar para a gente. Quando a gente comete algum erro, significa que nós estamos nos afastando dessa lei de Deus. Isso a gente consegue perceber. A questão é o porquê que a gente está se afastando. O que que poderia ser mais importante do que essa aproximação? Por que que estamos nos distanciando? Pesquisando até hoje, encontrei um conceito que diz o seguinte: um conceito, para ele ser aprendido, ele precisa de três etapas: o conhecimento, a compreensão e a aplicação. Então, muitas vezes, nós, aqui mesmo, ou durante a nossa vida toda, em várias situações, a gente tem conhecimento de alguma coisa. A gente lê um livro, e não significa que pela leitura dele a gente compreendeu o que está escrito. Muitas vezes a gente acaba lendo e relendo para que aquilo possa realmente ser entendido, compreendido por nós. Então, o conhecimento é uma etapa. A segunda é a compreensão, como foi dito. Então, realmente compreender o que que aquele conhecimento está querendo nos passar, o que ele está querendo nos ensinar. E a terceira etapa, tão importante quanto essas outras duas, é a aplicação. É quando a gente vai ver se realmente a gente conseguiu entender de forma concreta aquilo que a gente estudou ou que a gente compreendeu. E essa etapa, ela muitas vezes ela demora para ser concluída. Nós temos exemplos diversos Mas para citar um bem simples de ser entendido, é como quando a gente vai para a escola e a gente aprende a somar. A gente aprende matemática, aprende que 2 mais 2 é 4. Pelas fórmulas a gente sabe que aquilo ali está correto. A gente acaba compreendendo isso, né? Faz várias outras contas e aplica aquilo que foi, esse conhecimento que foi estudado. E a aplicação disso, a gente poderia dizer que é quando a gente vai no mercado e a gente tem que fazer então as contas na prática e fazer os pagamentos ou receber os trocos. A gente vê que realmente a gente conseguiu passar pelas três etapas desse conceito de aprendizado. Mas na vida da gente nem tudo é tão simples e tão matemático como esse exemplo. Haja visto várias situações, a principal dela é o que está escrito aqui. Há muito tempo a gente vem estudando isso, vem lendo, vem tendo o conhecimento, vem de uma certa maneira, vem conseguindo compreender pela facilidade com que está escrito, pelas explicações que vão sendo dadas, mas a aplicação ainda fica um pouco distante. A gente ainda não consegue fazer com que essa aplicação ela seja mais efetiva. Em alguns casos a gente até consegue, mas na grande maioria a gente ainda está tentando. E aí a gente chega na questão dessa maldade, dessa ignorância. O porquê que nós não estamos conseguindo ainda aplicar esse conhecimento? O porquê que a gente ainda está errando? O que que nos impulsiona? O que que acaba sendo importante no nosso dia a dia que a gente tem essa dificuldade de aplicar? A gente está aqui encarnado hoje exatamente para poder aplicar alguns conceitos que a gente já traz. Algumas explicações, alguns ensinamentos que a gente vem e vem para testar, para testemunhar, para realmente aplicar. Mas não é tão simples, não é tão fácil, né? A gente ainda comete alguns erros que vão se repetindo. E aí nós cometemos esses erros por maldade ou por ignorância? Eu diria que depende do erro, né? Alguns, muitas vezes, a gente acaba se utilizando do conhecimento que a gente já tem, da inteligência que a gente exercita, e acaba fazendo as coisas de uma maneira maldosa. Mas muitas vezes a gente acaba ainda fazendo por ignorância. Apesar da gente saber, ouvir e falar constantemente de que a vida ela é muito mais longa do que essa etapa que a gente está passando aqui agora, e que tudo que a gente está fazendo aqui vai refletir ali na frente, tudo que a gente está plantando vai frutificar e a gente vai ter que colher ali na frente, a gente ainda às vezes age de maneira ignorante, porque no fundo parece que não acredita realmente nisso, então a gente se preocupa com essa existência de forma a juntar bens e bens, como se a gente fosse eterno na carne. Então a gente às vezes junta, mas não vai poder levar para onde a gente vai. Então acaba sendo uma ignorância. E é através da lei de causa e efeito que a gente estuda e que a gente vê que as coisas acontecem por um motivo anterior, por um erro anterior, seja ele por maldade ou por ignorância, a gente acaba tendo que encarar aquela situação novamente. E aí é que tem a intensidade do fato, a intensidade daquilo que eu vou ter que realmente encarar. Assim como as nossas leis materiais, elas têm agravantes e têm atenuantes, essa lei universal, ela também acaba tendo alguns atenuantes. Quando a gente age por ignorância, a gente não está movimentando uma energia negativa a ponto de causar, muitas vezes, um mal maior do que quando a gente simplesmente pelo pensamento mal, a gente às vezes acaba causando um dano maior do que um ato propriamente dito, um ato por ignorância. Então essa diferenciação que a gente faz, que é para a gente começar a tomar conhecimento e até se policiar um pouco mais nas coisas quando a gente está fazendo. Existe muita informação, mas ela tem que ser compreendida para que a gente possa conseguir aplicar ela. E essa aplicação, ela precisa de muito empenho de cada um de nós para a gente poder realmente ultrapassar essa dificuldade material que nos impõe esse apego excessivo, essa satisfação individual que a gente busca a todo momento. E até eu diria a oportunidade de experimentar, fazer diferente, para ver o resultado que dá. Talvez a gente consiga uma satisfação bem mais plena do que essa que a gente vem adquirindo através do material. E essa questão do mal, que a gente sempre pensa, né? Eu fiz a pergunta ainda no início, se Deus criou o mal. Deus criou o homem, o espírito humano, reencarnado nesse mundo material, e que através das nossas escolhas, nós nos distanciamos de Deus ou nos aproximamos dele. E é nesse distanciamento em que a gente acaba, não digo criando o mal, mas dando vida a ele, fazendo com que ele realmente apareça. E a gente sabe que em mundos avançados, adiantados do que o nosso, o mal ele não existe. Ele já está superado. E a gente ainda aqui, ainda tem várias situações no nosso dia a dia que a gente vê nas notícias que correm pelos canais da maldade que vai campeando, vamos dizer assim, pelo mundo. E a gente sempre acaba julgando, né? Mas com certeza, todos esses que cometem esses erros grandes acabam sendo bem mais ignorantes, porque se sabem o que vai acontecer, não acreditam. Mas todos eles vão ter que, de uma certa maneira, resgatar tudo isso que está sendo feito. Então, a questão é o que, que nós, individualmente, queremos para nós. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o nosso mundo, a maneira como a gente está vendo as coisas e está sentindo elas.